coincidência, o destino fez eu te ver. O vento soprava e o sol se escondia, mas seu olhar ilumina a melancolia. Nos sentamos no banco, o mundo parou. Cada palavra sua, um sonho que se abriu. No silêncio do inverno eu ouvi a canção, o coração acelerado, um amor em construção. Dani, você é a luz da minha vida, o sorriso que eu esperava, a minha saída. Entrelaçados em um romance tão real, em cada abraço, a certeza do nosso ideal. De mãos dadas caminhamos sem medo, no calor do seu toque eu encontrei o enredo. Os dias foram passando e o amor cresceu, como as estações mudam, o que eu sinto por você não morreu. Nos sentamos no banco, o mundo parou. Cada palavra soa um sonho que se abriu. No silêncio do inverno eu ouvi a canção, o coração acelerado, o amor em construção. Dani, você é a luz da minha vida, o sorriso que eu esperava, a minha saída. Oh, entrelaçados em um romance tão real, em cada abraço, a certeza do nosso ideal. De mãos dadas caminhamos sem medo, no calor do seu toque eu encontrei o enredo. Os dias foram passando e o amor cresceu, como as estações mudam, o que eu sinto por você não morreu. Não morreu. Mesmo quando a tristeza bate a porta, eu me lembro do seu carinho e tudo se acalma. Você é meu refúgio, meu amor eterno. Na praça onde tudo começou, meu sentimento é sincero. Oh, oh, Dani, você é a luz da minha vida, o sorriso entrela em cada abramão. E assim seguimos entre sonhos e carinho. Cada ai na praça. Isso quando a tristeza bate a porta. Eu me lembro do seu carinho e tudo se acalma. Você é meu refúgio,